Príncipe Negro. Uma emoção que se renova a cada dia que passa. Lúcio CDs. Só nas marcantes. E eu sei que a galera hoje dá valor nesse som aí. Vamos dançar! Aqui é Mega Príncipe Negro. Tudo por você, minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos para nós dois. Diz que não. E o coração! Fábio do Príncipe com a gente, Fábio! Amor, e aí? Meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Ah, agora sim! Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Eu te esqueci, mas tudo me faz lembrar. E aí, ó? Quer algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço. E o gerente Léo aqui com a gente. O coxinho aí do supermercado, o Tapajós tá no show do Mega. Valeu, garoto! Toda noite sozinha, meu quarto sem você ao meu lado. Juninho, Wallace, Leandro! O Jambi! Um abraço, Davi, pela família do bem com a gente também. Eu entendo, eu fui ocupado por você sofrer. Não vai, meu grande amor. Quando a equipe escolhe um escorpião. Mega Príncipe Negro. Oi! Curtindo o Príncipe no circuito do Sideral. Valeu! Dali Edilson! Então bora! Dali Edilson! Tá na hora de esquentar! Te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar só quem é do Paysandu, quem é campeão, levanta a mãozinha! E quem é do clube do Remo, joga a mãozinha pra cima. Quem é do Leão? Pra cima, joga a mão pra cima. Quem é corintiano aí, joga a mãozinha pra cima. Joga a mão pra cima. Quem é flamenguista, joga a mão pra cima também. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão. Mas agora quem tá batendo a boa é o Paysandu. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. É isso, novinha. As novinhas ficam loucas quando a águia talha do... Bora aí, Gil Vidalô. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, me sentando e depois. Joga o bracinho no céu, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. A voz e canta bem alto, vai, vai, vai. Por onde será que anda você? Eu não sei, eu não sei. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Eu pensei, eu pensei. De vez em quando ainda sonho contigo. Com tudo que a gente fez, com tudo que a gente fez. Meu coração eu sei que corre perigo. E eu faria tudo. Você vem me procurar, como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como se eu, no calor da minha cama, você jura que me ama e me pede pra ficar. Logo agora que eu quase esqueci, que eu me acostumei a viver só. De novo as portas pra você do meu coração. Eu juro que não. Não, não peço outra chance, não. Não brinque com meu coração. Esqueça e vá. E o batidão? Põe a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro. É o melô dos gordinhos. Gordinho, esse jeito você me deixa louca. Toda a família Matrix e Futebol Clube com a gente, abração. Aqui. Seguindo o Mega, valeu. Nosso amigo Márcio, Rafael, o português, japonês, Renato, Marquinho. Fala aí, curte o Príncipe desde os tempos da Sudã. Príncipe Negro. Meu amigo Sidney da Pedreira e a sua primeira dama também. Nossa amiga Tereza, lá na Pedreira, é a mãe da Jessiquinha, Tereza. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até ver. Mas um dia se passou e a solidão. E o seu da série, ela chegou! Isso faz doer, nem imagino o quanto. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Aline com a gente, o Adriano já estão por aqui no Mega também. Você querendo meu, você. Tantos olhares me olhando e eu querendo seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Toda a equipe do Lava Jato, sem limite com a gente. Alô Darley Leal, um abraço Luan, da Vizinho Show. Alô Darley. Quem sabe pode até cantar bem alto, vai! Oi, senti. Vou ficar maluco. E ela vai ficar maluca, maluca. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor. Edilson e Edielson. Confesso todo dia e te penso e não canso de te dar. Meu parceiro Dick, a primeira dama Lena já tá aqui com a gente. Bora, Viris Lozoso! Minha rainha. Por quê? Príncipe negro é meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Príncipe negro é meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. O Michel Atitude! Toda rapaziada do Esquadrão Escapes, valeu! E o Mora! Forte, eu sei que a galera sabe cantar essa. Prepara essa voz e manda de novo. Deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro. Embaixo. Então bora! família Quicksilva com a gente em peso no Lega também. Diz! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. E o coração? Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. E o Geiali só aqui com a gente. O meu parceiro Joelson, a galera do Kelvin Son aqui com a gente. Um abraço pra vocês aí também, fazendo parte do show aí, galera. Alô, Joelson, chama aí, ó. Vem, já, já e vai. E agora? Rogério Mixi, é galera do Sideral com a gente também. Tudo bem, se conquistar você. Não, não, não. Vai! São amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo. Tá faltando. Alô, Ratinho! Cadê a Luana? Segura aí, segura aí! É. Príncipe Negro. Já não vou mais pedir o seu sorriso pra você. Não quero mais que a sua vida seja mais o mesmo. Eu sei, vou dar um basta ao sofrimento. E a gente já não rola há muito tempo. Olha só na retaguarda de Elson! Já contando com a presença do nosso amigo Marivaldo, lá do Jurura. E gente nossa, tá no Crescente, mas no Cineral também. E aí, Marcinho? O que não é pra ser, deixa pra lá. Olha o sentimento. Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito bem. Meu parceiro de Joel, sou o cara que produz também as vinhetas do Mega, tá aqui com a gente. E olha uma delas aí, ó! Vem, vem pro show do Mega Príncipe Negro agora! E hoje! Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem! Tá tranquilo, tá favorável. Juninho, Wallace, Leandro, Jean. Alô, Davi, alô, Bi. Família do bem. Tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. O fiel olha pra amante e começa a debochar. O fiel olha pra amante e começa a debochar. Solta, solta aquela aí pra novinha rebolar. Manda ver! Sudão, a galera cantava assim, ó. Príncipe Negro, eu sei. Fala, família Juventus! No Sideral com a gente comemorando mais uma vitória. E aí? Bora aí, já vida louca na área! Meu príncipe, mostra o seu poder. Você é um Havaí Vingadora. Paredão zangado, grave tá batendo. Médio tá no talo, corneta tá doendo. Meu amigo Jailson Produções. Alô, Edilson. Seu grande amigo Sunny, quebra firma, rapaz, da cabanagem, é isso? Eita! As que comandam vão no tra, tra. Vai, Sidney da Pedreira! E acelera. Eles que comandam vão no a minha mãe deixa. A minha mãe deixa. A minha mãe deixa. A minha mãe deixa. Nosso amigo menino da explosão com a gente. Meu amigo Dica, a dona Lena. Curtindo o Mega 10 de sexta-feira. Põe ali, põe ali. Olha o banho de piscina. E eu sento, sento, sento com carinho. Sento, sento, sento com carinho. É uma nova equipe aí, Edilson Dig. Sento, sento gostoso. A minha mãe deixa. A minha mãe deixa. A minha mãe deixa. A minha mãe deixa. A tua mãe deixa. Deixa. É do Colinho. Silvio, tá na casa do Criador com a gente. Tudo nasce. Vem mais. Bora. Deixa essa parelha, nada de sangue. Recebei o camarote. Escolhi o camarote. Vamos, Anivaldo. Vou sair de camarote. Liguei pra Jaque, liguei pra Dani. Convidei para zoar. Separa o rei de bui, o litrão de onde pá. Já separei a nota de sangue. Recebei o camarote. Escolhi o carro que eu vou sair. Vou sair de camarote. Liguei pra Jaque, liguei pra Dani. Convidei para zoar. J. Nindix, the best. Bora! Mega Príncipe! Bora dançar! É a hora que você chega junto da sua gatinha e fala assim pra ela, olha. Quero te provocar. Olha a dica! Faz um ano e tô te procurando pra dizer. Hoje meu irmão, pelo amor de Deus! Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. Aproveita e vamos relaxar, vai! No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que agora... Um abraço, Batista! Valeu! Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. E quem é do Sideral vai cantar essa bem alto? Se favor. Gente, Léo, e o coxinha do supermercado Tapajós. E aí? Agora...

Meus parabéns. Meus parabéns, felicidades. É isso aí. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobra, não vou me importar. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Eu sabia o que faz, mas você é a voz das aparelhadas, está aqui com a gente. Mas antes, e daqui a pouquinho vai fazer ao vivo no Mega. Confesse, você não me esqueceu e nem adianta negar. Contei com a sua amiga. Pula aí, equipe de boa. Aí no Sideral tá aqui com a gente. Um abraço de boa. Você falou de mim e disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou. Não mudei de cidade nem de telefone, só escolhi ser feliz. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Que toca! Mega Príncipe Negro, você fez eu me apaixonar. Alô, diga pra todo mundo. Já tô dizendo aos meus amigos, no Mega é que eu vou pirar. Já pirei. Me apaixonei perdidamente. E a batida! E o que eu sei é que daqui pra frente, Mega Príncipe Negro, não me abandone. Se me dar um beijo, acabe o sofrimento. Com o DJ Edilson, Edilson e DJ Edilson. Edilson. Abração, Leozinha, Luluzinha, Odinete, Érica, as abusadas do Sideral. Ai, tá dentro, hein? Olha, Edilson, fazia tempo que a gente não tocava uma festa desse jeito, né? Assim, no horário, e é por isso que eu vou mandar essa aqui, ó. Eu quero ver todo mundo dançando agarradinho. Banda Amazonas. Alô, Miri! Vai, garoto! Mega! Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te um abraço, Vando! Pra Samanta, Ricardo, Ratinho, Silvio! Você, alô, Darlene, todo mundo gostando do Mega! Valeu! Me ame, lembro do seu sorriso, volte logo. Um abraço aí, o Thiaguinho! Alô, Tati! Alô, Tchola! Todo mundo acompanhando o Gordo! Aqui no Grécia, valeu! Sei que te perdi, sei que te perdi. Bora! Obrigado. Fecha os olhos, passa um filme na mente, então mata a saudade, mano! Dali Edilson, Dali Edilson! É nóis, sempre mandando ver! Não posso mais, não posso mais viver assim, viver assim. Sem teu amor, teu amor, sem você aqui, sem você aqui. Volte pra mim, volte pra mim, não aguento mais, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Estou só, sem carinho, sem você. Vai apanhar da Brenda. Por favor. Chame de sexta, tem um tornado pressão aqui. Quando o J. Arlen faz a gente fazendo sucesso, valeu. Já 26. O tornado pressão. O Edivan, o Dorinho, o Adriano, estão juntos no Mega também. Te quero, volte logo, não me deixe aqui. Vai girando! Meu irmão, pelo amor de Deus, que som é este? É um Mega Príncipe Negro! Ou não, ou sim. Olha, Esquadrão Escorpião! Espero que você volte pra mim. Sem você Vitória, Fábio do Mega. Meu corpo sente a falta de você. Ou não, ou sim. Espero que você confie em mim. Sem você, não sei viver. Mas não tem jeito, você tem que entender. Mas eu decidi, vamos voltar, amor. Não, eu não quero te ver chorar. Você é tudo que eu sonhei pra mim, amor. Me diz como vou viver se te deixar. Príncipe Negro, fazendo você dançar. Mega Príncipe Negro. Fala, família Boca Junho, dos prédios com a gente, valeu. Que me fez ficar assim. Olha essa geração, manda um abraço com muito carinho. Mais uma vez, ao meu grande amigo Dick, aqui com a gente, a dona Lena. Um abraço forte, grande amigo menino da Explosão, com a gente também. Aproveitar e também registrar um abraço forte, esse carinho que mora no coração do Edilson. Meu irmãozão Chitara, manda esse vídeo pra dizer pra ele que eu tô com saudade dele. Ela Chitara, meu irmãozão! É só os melhores! DJ Edilson, balança a galera! Um, dois, três, e eu te direi, com a força do meu coração, você ainda está em mim. Toda a família Vulcano aqui com a gente, pra vocês também, a ração aí, ó. Só pra dizer te amo, é um convite pra voltar, com loucuras e seduções, meu amor, eu quero te entregar. É uma loucura assim, o brilho do teu olhar, você nasceu pra mim. Meu amigo Marcinho está aqui com a gente mais uma vez, também do lado dos irmãos Edilson. Valeu, Marcinho! Você nasceu pra mim, nada vai nos separar. E o bora girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando! Gosta da sequência, garoto? Te vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer, porque te quero pra viver. Estava perdida e uma noite te encontrei, e hoje estou apaixonada por você. Quando achei que minha vida não encontraria mais em quem pensar quando as canções fosse escutar, não me arrependo e sei que muito vou sofrer. Então em quatro frases te confidencia. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. Dois. Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. Três. Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. E o quarto, hein? E quarto, eu sou escrava desse amor que se confunde com paixão. Super pop, se você... Olha só quem tá com a gente. Vou metralhar a nossa amiga Jace Sedutora. Veio trazendo hoje a sua filhota, a sua princesinha. O super pop pra dar um abraço no Edilson, no Gelson. Não foi isso, não. E eu me entrego a... Alô, Jace, um beijo! O super pop de São Juninho. Todas as luzes do Aguiar de Fogo. Pra declarar toda essa emoção. Eu grito ao som do super pop. Não desisto nunca mais desse amor. E o bora esquentando, esquentando! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! É a galera do comércio! Só quem lembra, só quem lembra! Vem, meu príncipe! Vem! Vem, meu príncipe! Vem! grande amigo Fabiano e a sua família com a gente. Alô, Fabiano, um abração! E o Bora dar uma esquentada agora, Dilson! Levanta a mãozinha! Chama! Vem! Chama! Vem! Chama! Ela veio quente, ela veio quente. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, vai, vai, vai, volta a caixa, tá dando, vai. Um abraço, Brenda Cardoso, pra Gisele, Adriane, alô, Marquinho! Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Mãozinha vem alto, quem nunca traiu. E quem nunca levou um chifre na vida, dá um grito. Agora quem já colocou, faz barulho. Tá ali, tá ali. O clone, o Juninho, o canal com a gente, o Mairo, toda a família, a X, valeu! E o Moro! O Vinícius, o Juninho, o Adriano com a gente também! Com a gente, eu só faço besteira. Olha o Fábio do Mega também. Pega pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua. E quem tá maluca? Eu sou maluca por você. Eu também. tirar você da minha cabeça. Bora, mal falado! Mega Príncipe Negro. Pra tirar você da minha cabeça. Esquadrão Score. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz que está. E acontece? Mas acontece que meu coração não é de papel. Que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira feito um ca... Gerente Léo, coxinha, galera do supermercado Tabajós, tudo aqui. Pra tirar você da mais minha uma vez. Da tentativa de vão. É. Tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativa de vão. Tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. Oi. A pedreira com a gente. Confusa. E a primeira dama, não seja nem valeu. O nosso amor tira você de mim. Quem sabe? O nosso amor, todos querem por um fim. Bora, tô. Querem nos afastar e tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você. Faz o coração, de faz mim. O coração, vai. Eu amo você. E agora? Não importa o que vão dizer. Eu quero só. Eu quero só você. Eu quero só você. E não vai. DJ Rogério do Mix do Mega Terremoto com a gente. Abraço, Rogério. Valeu. E ele já está na área. Pra fechar com chave de ouro, nosso parceiro Fera do Rod com a gente. Nome das redes sociais do Mega. A princesinha Cris, a minha princesinha Mai, já por aqui na retaguarda, desde sexta-feira no BR. Alô, solteira! E quem tá solteira, levanta a mãozinha! Há muito tempo amando, desejando, vou arriscar. Agora vou até o fim, porque tá livre pra mim. Era só curtição, eu vou dominar. Agora eu posso, eu vou investir todas no novo Mega Príncipe, quero beijar pra marcar. Bora, já. Agora eu posso, eu vou investir todas no novo Mega Príncipe, quero beijar tua boca. Aí eu gosto, eu fico muito louca, curtiria que eu sou o solteira! Toda a equipe Ritmo Evolution com a gente. Gostei do nome, rapaz. Rapaziada, a equipe Ritmo Evolution com a gente. Abraçou com muito carinho, só valeu. Esteja à vontade, tá? Segura a onda, amor, rainha. Por favor, não chora. Aí, DJ Edilson, uma! Manda mais uma! Alô, Tamires, um beijo, princesinha! Mega Príncipe Negro. Ô, bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir. E no segundo eu vou descer. E no terceiro um macetinho. E ela quica, quica, quica, quica, quica, quica. Olha o seco da série, né? Quica, quica pra você. Eu duvido. Você aguentar uma dessas. Quica em mim, prereca. Sarra em mim, prereca. Pula em mim, prereca. Sarra em mim, senta em mim. Dança em mim, prereca. Mas quando o DJ mandar batida, o resto tu esquece. Bode esquadrão, escorpião! Mas quando o DJ mandar, aí, menina, você desce, desce ou oh, desce. Concentra na batida, o resto tu esquece, esquece, esquece. Você desce, você desce, você desce, vai! Você desce, você desce, oi! Vai se concentrar sim, vai descendo pra mim. Oi, rebolando de um jeito que eu nunca vi. Vai se concentrar sim, vai descendo pra mim. Oi, rebolando de um jeito que eu nunca vi. Então desce, vai, tira minha paz, você tá demais. Desce, oh, desce. Então desce, vai, tira minha paz, você tá demais. Desce, oh, desce. Que saudade. Caô é todo dia. Alô, Mirim! Que saudade da minha ex. Sentando e depois é. Fala, Gerente Léo! E o Tapajós, hein? Vai! Parasita de ouro. Alô, Fábio! Boa fase pra eu. É a primeira dama, Fábio? Só amor! Tudo, tudo e de pode novo crer. Passou batido. Meu amigo Fábio do Mega Pele aguarda esse garoto. Obrigado pelo carinho. Passou rebelde. De novo passou batido. Ah, o Edilson. É liso. Ah, os moleque é liso. A história começou assim, vi os vida louca contando din-din. Um rapper gringo e brasa no plim-plim. Vou escrever uma história pra mim assim. Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da Off. Lançar um carro nome Amarok. Um tênis Nike de modelo. Chama a família Tornado Pressão com a gente. Obrigado pelo carinho, rapaziada do Kelvin Son. Afinal de contas, hoje nós temos a presença de muitos DJs aqui com a gente, fazendo parte do show, da festa. E eu, com toda a autoridade, com tudo no coração, digo assim: que o Sideral está muito bem servido de DJs. Só tem fera aqui também na área, uma rapaziada que arrebenta, que merece nosso reconhecimento e principalmente merece uma grande oportunidade. Pode crer! Joga o dedinho pro alto! Joga, joga! Joga o dedinho pro alto! Joga o dedinho pro alto, só a torcida do Clube do Remo! Joga o dedinho pro alto! Joga, joga! Joga, joga! Joga o dedinho pro alto! Joga o dedinho pro alto, só a torcida do Paysandu! Joga o dedinho pro alto! Joga, joga, joga, joga! Joga o dedinho pro alto! Lúcio Celes! Obrigado, meu Deus! Obrigado, minha fiel tropa do Mega Príncipe Negro! Por vocês fazerem parte de mais um show maravilhoso com os DJs Edielson e Edilson. A gente se encontra no próximo show do Mega.